Estabilizado, Oceano 63. Completa com a torre 18-6, bom pouso. Muito obrigado. Zero Papiro 83 reaching Juliet gate. Zero Papiro 83 Roger, clear to gate 11. Pay attention to the marshal on being gate 7. Copy to gate 11 with marshal on site. Zero Papiro 83. Affirmative, they follow me vehicle. Boa noite, voo no 096, subida Momo, cruzando 2500 pés. Oceano 6313, correção, voo 1096. Contato radar, suba restrito para nível 350. Sub restrito nível de voo 350. Quanto possível, proa de Cogbo, voo 1096. Mente Momo, voo 1096. Vamos na prova, muito obrigado, 096. Salvador 552 de novembro, acionou, está com 64 a bordo, 350 de autonomia, alterna Salvador para o Tac. Drift livre, táxi até o ponto espera 1-0, táxi via Índia, torre 18-6, ajuste-me 13. Via Índia, ponto espera da 1-0, torre 18-6, ajuste-me 52-6. Taxi Alfa Juliet Gate 01. Posição 01. Lima 096 autorizada para o de Cockpo, da presente. Pode? Muito obrigado, 096. Apenas para informação, o Gol no 096 após Cockpo voa a Buco. Cockpo a Buco, muito obrigado, 096. Solicitado pelo Centro Recife. Obrigado. Azul 4298, identifica a chegada à área da presente Oi TAP, descendo para 050. TAP, já E o 98110 identifica a chegada BOF, desça até o 0620. Identificou BOF 0620, 9810. Salvador, muito boa noite, TRIP 5216. Boa noite, TRIP 5216, contato radar 190, sai da PUCA. Ciente, autoriza a PUCA da presente para o TRIP 5216. Autorizado, PUCA. Ciente, da presente, eu vou a PUCA 5216. Gol 1096, subindo para o 350, chama Recife 12545, alterna 1345. 12545, 1345, decimal 5, dá uma boa noite, 1096 da Gol. Boa noite, bom voo. Então, 3305, identifica a chegada a Mari de Satel 70. 3512 no meio, autorizada para o Djamo. Gente, eu vou a Djamo, 512 no meio. Pro 298, sem restrição para 3 mil pés, ajuste 1013. 3 mil pés, sem restrição para 1013. Rio 98110, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. Padrão 4.9810. 305 até o 050. Equador, Oceaner 63110, portão 4, pushback, Oceaner. Oceaner 63110 está autorizado e chame táxi. Pushback autorizado, portaria de táxi, 63110. 5126, voa Aracaju. Gente, obrigado, 5126. Azul 4298, 2000 pés, ajuste permanece padrão, repórter estabilizado. 2000 pés, ajuste com 1013, eu gostaria de fazer também lento. O trip 5591 na escuta. Trip 5591, identifica, chegada a Golfe, reporta e dá as descidas. Autoriza a proa de Duna. O número 4, na aproximação, mantém a chegada, reportando no ideal de descida. Ok, obrigado. Então, 3305, redução para 2209. 5591, desça até o 0620. Para o 0620, 35591. Sobre vetor esquerda para o A10, limite ao localizador. Beleza, limite ao localizador, 3305. 6393. Prossiga. Pode confirmar o plano que você tem aí, a rota, se é por Poço dos Caldas, deixa eu ver aqui. Pesolou no meio. Poxa, né, minhas pernas estão molhadas. Pelo litoral, a Wake, Maricá, intercepta Pesolou 44, 6393. Outra rota, é possível coordenar, Pesolou 10, 20, Pesolou 16, para o Pesolou 13 e passa. Aguarde. Muito obrigado, hein. O 6390, prossiga. Eu vou precisar manter a posição por mais alguns instantes. Esse local aqui, a interfere com o seu tráfego, poderia taxiar para outra posição. Negativo, não temos tráfego no momento, está livre, reporte para o táxi. Ok, muito obrigado. Ok, o 6313, conforme notar, não seria permitido para esse horário aqui. Isso já é uma instrução que recebemos aqui do centro e também temos nota. Infelizmente não será possível. Ciente, muito obrigado, né? Então, 3305, direita para o A40, permanece limite, aguardando o vetor para logo. Direita para o A40, permanece limite, precisando. Entre você e ele, confere. Para a informação do TAM, segue com o número 3. 3305. Está conduzendo? Não, 3305. Gente, 3305. 9890, desça para 2000, ajuste 10 no 3. 2000, 1013, 9890. Azul 4298, estabilizou? O 4298? 4298? Estabilizou? Estabilizando agora. Torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Rio 9810, está livre LS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, 9810. Tan 3305, 3000 pés, o ajuste na 0 no 3. Nesta proa está livre, interceptar o localizador. Eu vou interceptar o localizador, tá? 3305. Trip 5591, desça para 4000 pés, ajuste 1013. Para 4000, 1013, trip 5591. Recife 2545, alterna 134.5. 2228, prossiga. Você pode ser visitado a Conquista, nível 80? Gente, está autorizado. Conquista o nível 180. A decolagem da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor, e após Elefa. E após Elefa, conforme o plano. Controle 120, decimal 8, e o transponder 5413, o passareto 2228. Navegando direto à água, elétrica, após o conforme o plano, 208-5493-2228. Tá correto, chame para o posto de acionamento, passarelo 2228. Vou tratar o posto de acionamento, 2228. Fazendo transferência de comunicações. 103305-2000, guardando transferência. Então, 3305, completa a aproximação, reduzindo para a velocidade de aproximação, vai seguir tráfego da Rio, agora meia dúzia de milhas atrás. Torre 18,6, bom pouso. Observando 18,6, obrigado, boa noite. Como é lá? Boa noite, não, até já. Autorizado, 2228 da Passarela, Xandaca. Salvador, boa noite, 4298. Boa noite, Azul 4298, Tarso de Alfa, mantenha a posição aqui da Juliette. Fechané 63 no zero, está pronto para o táxi, e nós temos 142 agora. Há 3 horas e 18 minutos, Natal. Gente, livre táxi à direita, 6310, ponto espera 186, torre, boa viagem. Ok, e 186 no ponto espera, Fechané 63, 120, obrigado. E o Azul 4298, boa noite, está livre o táxi de Alfa, e reporte chance da Juliette. E a Alfa vai reportar para a Juliette, 4298. prossiga, azul 4298. Rio aí, sem problema. Ok, o Rio 9810 inicialmente mantém o ponto médio da Delta. Rio 9810 tem condições de taxiar um pouco mais à frente? Solo Rio 9810. Rio 9810, táxi um pouco mais à frente. O senhor vai dar passagem aí, o Embraer da Azul, já está na Alfa. Sigam mesmo via Alfa e Juliette para... Ou melhor, sigam mesmo via Alfa, chamando antes da Juliette. Rio 9810. Vai seguir o tráfego, vai chamar antes da Juliette, 9810. Motor 18.6. E passando a frequência motor 18.6, obrigado. Até daqui a pouco. Azul 4298, prossiga para o gate 3, via Juliette. Gate 3, via Juliette. Fernando Salvador, está com 5 horas de autonomia. Gente, aguarde um instante para iniciar o táxi, o passageiro 2228. Rio 9810, prossiga para o Pátio 3, via Juliette. Pátio 3, via Juliette, o Rio 9810. Não, Salvador, está 3305, levando a 6 fotos. Está 3305, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, potência Juliette, 3605. Já tem a 3-1-3 para o São Paulo agora. 6-3-1-3, passaredo 2228, assim que o Banco 727 da Rio está ingressando agora no pátio 3 a parquear na posição 9, o senhor prossegue o táxi e reporte para ingressar no pátio principal. 2228, afirmativo, chame para ingresso no principal, ok? Livre o ingresso no pátio principal, via Juliette, o gate é o 04 da 3305. Juliette, prossegue para o 04, 3305. Patrulha de Salvador, a Chané 6310, cruza no 1800 pés, saída Puca. Chané 6310, contato radar, 350, saída Puca. Sobe 350, mantém perfil, Chené 6310. 2228, observe a aeronave da TAM ingressando no pátio principal. Após a mesma, prossiga o táxi pelo o pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre, 18-6, o 2228. 2228, após a aeronave da TAM, ingressa no pátio Índia, ponto de espera 18-6. Passa o Rodel Alfa, 2560, prossiga. 2560, plano de instrumento para Brasília, pela Brasília 17-2560, index way. Ok, o Força Aérea 2560. Livre acionamento, em 3 minutos será pago a cópia. Aguardando a cópia, o FAB 2560. 2560, livre acionamento, aguardo a cópia. 6313, eu chamei a cópia. Copia 6313. Autorizado Guarulhos, 360 nível. Prossegue na Ampezulu 10 até SMAP. Após SMAP DCT Awake, após Awake direto Maricá. Em Maricá intercepte a Ampezulu 44 até Nilsa e prossegue conforme o plano. A decolagem é da 10, com a primeira curva à direita no perfil da subida da El, e após da El Leda, e após Leda, Bridge. Controle 120 decimal 8, acione 5417 por Oceania 63, 13. Decola Ampezulu 10 até SMAP, pós direto ao Wake, pós direto ao Maricá, Ampezulu 44, até Nilson, conforme plano, da 10 para curva direita, da El Leda Bridge, conforme o plano, 208.6547. Correto, chinelo 6313, chame para o push, acionamento. Tem, portão 1. Salvador, 35591, Livrona 64. O 35591, Livro, táxi para o pátio 3, via Juliette. A posição é a quarta do pátio 3. Quarta do pátio 3, 35591. Só levei a 9810. O 4235 identifica a chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1013. Bonf, 4513, 4513. Ampezulu 10, após Ampezulu 44, solicita o plano ser modificado para Ampezulu 21. Okay. Qual o destino, o 9810? Destino é Guarulhos, nós estamos homologados RNAV, senhor. Ok, essa modificação o senhor tem que fazer uma CHG, ok, via IS local. Tá, a gente vai fazer então, muito obrigado. Para. Autorizado, chame táxi. Chama lá. Papa Romeu Índio Hotel Papá, prossiga. Aguarde cópia, o Índio Hotel Papá. FAB 2560, cópia. Ok, o FAB 2560 está autorizado Brasília, 360 o nível, via Ampezulu 17 até Formosa, após a Peruísque 10. A decolagem da pista 10, primeira curva à direita, subida é a Arbor, e após a Arbor Elefa, vai interceptar a Ampezulu 17. Controle 120 décima 8 e o transponder 5420. Brasília, Brasil, 0, 10, curva direita após a decolagem, superfície será Hamburgo. Sessão Alerfa, sequência controle 208, transponde 5410. O FAB 2560, protejamento, o senhor está em qual pátio? No pátio de autoridade. Ok, o FAB 2560. Para o táxi, chame a torre em 18.6. O ajuste é padrão, tem uma boa viagem. Para o táxi, chame a torre e tenha boa noite. 1246, identifica a chegada. Na Bonfim, desça até o 50. 50 na Bonfim, 1246. Xanã 6310, Recife, 1245, alterna 1345. 2545, 345, Xanã MIA 310, muito obrigado, cara. Zero na escuta do solo? Ok, comandante, a gente está verificando o NOTAM aqui. Infelizmente, segundo os NOTAMs, em nenhum horário é permitido voar para Guarulhos pela Pesolo 21, ok? Em nenhum horário. Ok, a gente está checando aqui, obrigado. Nada. Voa 246, voa Peluda presente. Seu acionamento é por conta disso, ok? A gente está verificando com o centro o seu plano, ele não tem ainda, a gente vai procurar aqui. Se o senhor quiser acionar, aciona por conta e risco. E o teu papá? Não entendi. Ok, a gente está verificando aqui com a sala de PL do plano de voo do ACC Recife e conjunto ao operador do centro, porém, o seu acionamento fica. É por conta e risco, ok? Janeiro 6303 tem 156 a bordo, alterna Galeão com 3 horas e 40. 16303, estão livre o táxi à direita, indo ponto espera da 10, chama a torre 186. Livre táxi à direita, ponto espera 186, Janeiro 6303. Mantenha Golf, 5595, vai seguir como número 3 na aproximação. Portugal 09, descendo para Portugal 160. Portugal 019, Conquer the end, clear both arrival, descend, flight level 080, and reduce speed to 509. Both arrival, level 80, 250 knots, now 019. O voo 260, confirma indicada. Correção, voo 246. 246, mantendo 257. Gente. Solo Salvador, é o TAN, Mike Bravo Tango. Bravo Tango, prossiga. É, o Mike Bravo Tango na posição 6, solicita autorização para ser rebocado para o pátio 3, posição 2. Só me confirme o gate que o senhor se encontra. É, o gate de número 6, meia dúzia. Ok, está livre o reboque e seguindo para o pátio 3, está livre, Mike Bravo Tango. Obrigado, Bravo Tango. Controle Oceaneiro 6303, passando 1500 em ascensão na Daniel Leder, solicita Leder se possível. Oceaneiro 6303, contato radar 360, dá presente autorizado Leder após Leder Bridge. Da Bridge, dá presente Oceaneiro. De hotel Papá, estamos checando aqui o seu plano, junto a esse local, o mesmo ainda não chegou no centro Recife, aguarde na escuta, ok? Afirmativo, a gente tá alisando aqui, é ideal que o senhor reposte também, ok? O motivo da espera. O motivo é que o Centro Recife não possui o seu plano para eles nos autorizar. Bona 5, solicita a descida. 35515, desça para 4 mil pés, o ajuste na 014. 4 mil na 014. 5515. O plano existe, porém não chegou no centro Recife para ser tratado, ok? E depende disso para eles nos autorizar aqui o plano, a gente pagar a conta ao senhor. O voo 1246, velocidade? 250. Sim. Trip 5515, velocidade na descida? 240, 5515. Sim, desça com 220, o trip 5515 está sequenciamento. Sequenciamento 220, 5515. Já o 019, descend track level 050. Sete, 235, sem restrição, 2000, ajuste 1014. 2014, sim, 4235. A série 2228, Recife, 260, 1288. 260, 1288. 2228. de Salvador, cordial ao Rio 5972, precisamos 230, repita 1960. Rio 5972, identifica a chegada Golf, desça para o 0620 e 2509. 0620, 1159. 5972, identificou. Estabilizado no ILS Azul 4235. 4235, torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Gol 1246, desça para 2000 pés, o ajuste permanece pela 014. 2000, 1246, 2246. A Libra LS, reporta estabilizado. Vamos reportar. Trip 5515, redução para 1909 nós. 5515, solicitou para sequenciamento, mantenha presente PROA limitado pelo localizador. Mantenha presente PROA limite localizador 5515. Chanel 6313, Recife 1251-3325, bom voo. 251-3325, obrigado. Controle, boa noite, Força Aérea 2560. Força Aérea 2560, contato radar 360, CEDA Arbor. Força Aérea 2560, contato radar CEDA Arbor, acende para 360. Trip 5515, desça para 3000 pés, o ajuste 1014, aguarda no vetor para o localizador. 3000 pés, 0014, aguardando 5. Portugal Zero Onliner, 4000 feet, connect 1014. 4000 feet, connect 1014, Portugal Zero Onliner. Rio 5972, desça para 050. 050, 5972. Cesar Visual, Bono 246. Completa com a torre, 186, bom pouso. 186, obrigado. Esquerda para o 150. Esquerda 150, 5515. Desce para o intercepto localizador, descendo para 2010, hoje chama 014. Gente, autorizado para o localizador, na 014, 5515. Via Golf 677, a decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle é 120 decimal 8 e o transponder 5422. Sendo posicionado João Pessoa, nível 190, pela curva 57, retorna 10 com curva esquerda após. Segunda curva, caiu no controle 1208, transponder 422, 25. 293. Correto, o trip 5393, chama para o push e acionamento. Trip 5595 estabilizou? Afirmativo, 5. Completa com a torre 18, meia, bom pouso. Torre 98, meia, bom dia, obrigado. Portugal 019, reduz 1809. 0809, Portugal, 019. Portugal 019, under vectoring, maintain present heading, limit localizer. So maintain present heading, limit localizer, Portugal 019. Zero 09, descend 3000 feet, canete 1014. Não, 3000 feet, canete 1014, Portugal, 09. Ô, controle Salvador, muito boa noite, é o voo no 888. Voo no 888, identifica a chegada bolsa, desça para 4010, o Yushu na 014. Ok, para 4010, voo no 888. Bem, tinha sido preenchido outro fixo para essa rota. Que o senhor propôs para Jundiaí. O AIS local reenviou a rota correta, porém, essa CHG de mudança de fixo não chegou em Recife. O mesmo está em contato agora com a gente e estamos aguardando a definição do centro, ok? Aguarde mais um instante na escuta. O Índio até o Papá. A gente também, a gente está ciente da situação. Seu plano existe, realmente existe, mas a gente está amarrado pelo o regulamento também, ok? Nós dependemos da autorização do centro. 2560. Na escuta, prossiga. Recife, 260-1288. Chamada Recife, 260, alterna 1288. Prossiga para o gate 02, via Juliette. Via Juliette, gate 02, azul 4298. Salvador, boa noite, azul 4298, Petrolina 300, informação, excellent. Aguarde Cobb, azul 4298. Mas a prevista é a Momo? Afirmo. Obrigado. O Índio Hotel Papá, cópia. Ok, autorizado Jundiaí, uma centena, conforme a rota do plano, Arubi, após Arubi, Varginha, e após Bragança, após conforme o plano visual, a decolagem da pistão no 7, curva direita, subida coral, o controle 120 decimal 8, a torre 118 decimal 6, e aguarde o transponder, o Índio Hotel Papá. Não é que responde, Capital, Silvana, boa noite, obrigado. 4-6, boa noite, Leilo Tax, Alfa, Juliette, o gate é o 05. Alfa, Juliette, 05, 2-4-6. Índio até o Papá, na escuta para conta do transponder. Que é 5433 o transponder, e chame a torre em 18.6 para o acionamento e táxi. Estaria estabilizado, final 72. Paulo Salvador, São Mike Bravo Tango, informa que já completou o reboque e encontra o Zapadio 3, posição 2. Obrigado, boa noite. Boa noite, Mike Bravo Tango.